se foi que um dia só me fez chorar. Chorando se foi que um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ela onde for. A recordação vai estar com sempre onde for. Dança só de mar, guardarei no olhar. O amor faz perder encontrar. Lavando estarei ao lembrar que este amor por um dia, um instante foi rei. Está com ela onde eu for. A recordação vai estar para sempre onde eu for. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Canção vencedor, melodia de amor, um momento que fica no ar.